Começar a sexta edição do Download News. Estamos aqui com o Bada, o Fernando e o Fred. Olá. Olá. Olá. Opa. Qualquer voz robótica, remix ou... Transformers, que vocês perceberem no som. A culpa do Skype, que está assim desde sei lá que dia. Como semana passada não teve o Download News, essa semana a gente está um pouco sobrecarregado. Esse fim de semana tivemos a Leipzig, né, a Game Convention 2008, que se passou na Alemanha. E basicamente não teve nada de interessante. Ela tá seguindo aí o exemplo da E3. Né, cara? Esse novo modelo aí de não apresentar nada, ter um super show, assim, é um modelo novo de negócio. Mas antes da gente falar da Leipzig e das notícias de hoje, a gente vai aqui pros lançamentos da semana, né? Vale dizer, né, que semana passada tivemos um grande lançamento, quase inacreditável. Finalmente lançou o Two Human, né? Há mais de 10 anos em desenvolvimento. Você chegou a jogar ele, Vado? Graças a Deus, não, cara. Estamos falando muito mal, né? Nossa, cara, e você viu o tipo do producer do jogo? Não, ele entrou no fórum lá, né? Convocando as pessoas. Postou que o jogo dele era incompreendido e que quem não gostava era burro. É, coisa imbecil de fazer, né, cara? Pois é, cara, esse tipo de coisa já tem rolado bastante, né? Essa interação mais próxima do producer do jogo com os clientes finais, assim. Ao invés deles utilizar isso pra uma coisa boa... Se adiaram por 10 anos, podiam adiar mais um, né, cara? Porque isso acontece demais, né, cara? Mais 2 meses em desenvolvimento seria uma coisa completamente diferente. Eu não sei se vocês lembram disso, mas em Matrix... Enter the Matrix, eles falavam nas entrevistas, os você ia ter 36 modos de correr diferentes. De correr. Cara, as matérias desse jogo, velho, eu acho que foi o jogo que eu mais esperei na minha vida, cara. Uh-huh. Porque as imagens, sabe, o gráfico desse jogo e as matérias, meu Deus, que jogo é esse? E aí foi aquela merda. Mas, cara, você já imaginou que engraçado o Neo, assim, todo brabo, correndo numa perna só, assim. É, tipo, fazendo moonwalk, né, velho? Tipo, que maneiras de correr são essas, né, velho? Que tem tanto, assim. Cara, eu não sei correr em 36 maneiras diferentes, não, velho. Como assim? Vamos então falar aqui dos lançamentos pra essa semana. Pra Xbox 360, temos o Tales of Vesperia, né, que fez o 360 esgotar no Japão. Foi sério? Foda. Qual que é desse jogo, Tales of Vesperia? É mais um jogo da série Tales of Phantasia, Tales of... etc. E é um RPG japonês, sabe, de anime, assim. Ah, ok, né? Um jogo mega multiplataforma aí que tá lançando também é o Tiger's Woods 2009, né, de golfe. O instantinho só. Provavelmente deve ser viral, mas se dane. Um cara botou um vídeo no YouTube do Tiger Woods versão 2008, aonde o Tiger Woods fazia um pair, ou seja, ele fazia com duas jogadas a menos, uma tacada de dentro da água. Tipo, ele tava flutuando sobre a água, assim, sabe? Que é isso, velho? Como assim? E postou no YouTube. Do jogo bugado, né? Daria Electronic Arts mais do que esperto. Fez um vídeo, cara, aqui com o nosso amigo Tiger Woods caindo uma bola no meio da água, assim. Ele caminha sobre a água, cara. E faz a mesma jogada que o cara fez, cara. Que foda. Aí isso que é publicidade, né, cara? Isso. Boa. Que é publicidade. Mas então, excetuando DS e PC, todos os plataformas vão estar recebendo Tiger Woods 2009. Então, para PlayStation 3, nós temos o Disgaea 3, Absence of Justice, outro RPGzinho japonês aí, bem popular, né? Deve alavancar também as vendas do PS3. Ferrari Challenge, obviamente, um jogo de corrida aí. Vampire Rain, Altered Species. Nossa, ideia do que obviamente, seja. Um jogo de vampiro. Não, de chuva de vampiro, né? Exatamente. De vampiro caindo na sua cabeça, né? Ele é um third person, assim, meio fajuto. Pra Wii, então, nós temos mais um spin-off de Mario, né? Exemplo do nosso cast de spin-offs. Tipo assim, né, cara? Você vê que, menos de uma semana antes do nosso lançamento do cast spin-off, já estamos desatualizados com Mario. É verdade. Isso, cara. Mario Super Sluggers, né? Jogo de beisebol. Juntamente com o Tales of Vesperia e Tiger Woods, são os três grandes lançamentos da semana, né? Pra Wii também, Fred Fish, Kelp Seed Mystery. Cara, ele foi o primeiro advento que eu joguei em toda a minha vida. É mesmo? Sério? Ah, Fred Fish, puta, cara. Que pariu! Você lembra disso? Vinha junto com o CD do Put Put. Aham. Uhum. Meu Deus, velho, caiu o Put Put. Que isso, cara? Me contenha? Continuando aqui, Rebel Raiders, Pajama Sun em Don't Fear the Dark. Uau. Né? Parece o nome de CD de... De heavy metal, né? Do Iron Maiden. Raiden, é exatamente. Spy Fox em Dry Cereal, tipo, a raposa espiã em cereal seco. Cara, o Wii tem uns nomes muito legais. E Ferrari Challenge, né? Fantástico, próximo, PlayStation 2. Ferrari Challenge, troféu Pirelli, é outro Ferrari Challenge, É que o outro é pro Rio e não tem premiação, meu né? Meu Deus. DT Carnage, seja lá o que for isso. Shining Dragon, para PS2. PSP, N Plus. N é aquele joguinho Flash, né, que tá lançando muito agora bom, pro cara. Serviço online. Muito bom. Emos de postá-lo um dia. Emos de postá-lo. Fading Shadows e Pilot Academy. Aí é o spin-off que você tá esperando, Fred, da ação. Vocês já lançaram. Ai, nossa, cara, fizeram... Não, lançaram o nosso spin-off, cara. Olha só que impressionante. A influência do download está exercendo, né, subliminarmente no mundo dos videogames. Tá ficando isso, claro, exatamente. Né, que a gente fala que tá ditando regra aí do que vai ser a... É tendência. Você vai ver, velho, vai ter um Ferrari Challenge aí versão Silent Hill, você vai ver. Não vai demorar. De DS, tem um monte de joguinho whatever que eu vou falar rapidamente. MLB, Power Pros, Command Steel Disaster, Picto Image, The Quest Trio, From the Abyss, The Sims 2, Apartment Pets, Animais, também pra DS, Ferrari Challenge, Troféu Pirelli, ou seja, a mesma versão do PS2 está no DS, My Chinese Coach, e Time Hollow. Caça-níquel do cacete, né, cara? Pô, meu Deus, parece cara, que acha jogo do salgadinho, velho. E pra DS, os dois únicos, assim, mais ou menos relevantes, é o Harvest Moon Island of Happiness, né, Harvest Moon, né, todo mundo gosta de Harvest Moon. Eu não. Quem não gosta de Harvest Moon? Eu não conheço Harvest Moon. E também Digimon World Championship, que eu não sei do que se trata, mas é Digimon. E PC Games, Call of Duty 4, versão jogo do ano, né? Vem algum extra, você sabe, Bada? Cara, não deve vir extra nenhum, mas só o Call of Duty 4 vale a pena, né? É, com certeza. Ele deve ser tipo a versão do Halo 2, quando ganhou um monte de prêmio. Saiu o Game of the Year, todo mundo pensou, nossa, vai vir entupido. Digo, não, é só o jogo mesmo. Mudou o título, né? Future You, The Set Prep, What the fuck? Adventure Anthology, What the fuck? 2. Murder in the Abbey, What the Meu fuck? Deus. The Sims 2, então, Apartment Life, provavelmente mais um pacote de expansão aí, né? Maravilha. Pra PC, então, nós temos mais GTA Revolution. Se eu puder recomendar um jogo, cara, é GTA Revolution, cara. Sério, cara? Ele é da Simbin, que eu considero de longe a melhor produtora de simuladores, assim, tá ligado? Comprar um GTA Revolution e um G25 da Logitech, cara, é diversão garantida. Melhor que, tipo, esses Forza, Gran Turismo. Forza, digamos assim, é o que chega mais perto de um simulador em consoles, assim, sabe? Ah. E Flatout Head-On, que é mais um jogo de corrida aí, mais no estilo de Burnout, né? De Exatamente. Essas corridas mais destruidoras. Melhor que Burnout. Vamos falar, então, sobre a Leipzig 2008, que ocorreu... Antes de mais nada, estou extremamente decepcionado com essa feira, porque eu esperava que, né, ela e a Tokyo Game Show fossem, você sabe, o suspiro de vida. Das convenções de game. Ah, a Tokyo Game Show ainda há esperanças, né? Ainda há esperanças. Mas a Leipzig, né, cara, pra quem foi, eu acredito que tenha sido divertidíssimo, né? Você jogou altos demos, jogos que, tipo, você já sabia que ia sair, mas você jogou lá, então pra você, deve ter sido ótimo. Se algum ouvinte aí tiver, né, ido na Leipzig, mande seu depoimento. Mande seu depoimento. Mas o negócio é que, né, cara, não teve nenhum grande anúncio. Teve nenhum grande anúncio que a gente não soubesse já. Pois é, o que mostraram lá foi atualizações de coisas que a gente já sabia, né? De hardware, o que foi mostrado é uma nova versão do PSP, né? Que eu vi, assim, que eu posso considerar é o contraste da tela, assim, que melhorou uns 600%, assim. Parece outro jogo, assim, que ele ganhou muito mais cor. Também foi mostrado um novo modelo do controle do Xbox 360, né? O D-Pad, ele não tinha nenhum movimento fixo, assim, sabe? E agora ele ganhou 8 eixos específicos, assim, sabe? Algumas novidades aí, então, Bado, você quer falar daquele jogo? Primeiro, cara, eu gostaria de falar um pouquinho de Heavy Rain. Eles mostraram um gráfico, assim, cara, que não Assustador. É dessa geração, assim mesmo. Foto realístico, né, cara? É. Tá no estilo daquele Fahrenheit, né, Indigo Prophecy. Exatamente. Que eu gosto muito, tá? Exclusivo pro PS3, sortudos. O que mais me impressionou nessa Leipzig foi o jogo Fuel. Ele é um MotorStorm multiplataforma, só que ele é livre. Ele promete 1000 km² em uma única pista. Meu Deus. Vai acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo no vídeo que eles mostraram, assim. Enquanto o cara tá indo, tá caindo prédio, fudeu, não tem mais como ir reto, tem que ir pra direita. Que daí porra. Teve uma avalanche, assim. Pô, foi bem bacana, cara. Esse que jogo massa. Me deixou bem esperançoso, assim. Outros joguinhos que vale a pena ser comentado, né? Só por ter sido citado. Novo House of the Dead pro Wii, chama House of the Dead Overkill, né? Obviamente é uma ótima plataforma pra se lançar na House of the Dead. É um público survival muito forte, né, cara? É verdade. Pena que não vai ser um jogo, ele é só um vídeo, né? Vale lembrar. Mostraram mais algumas coisas do novo Golden Axe. Eu um dia tive alguma esperança sobre ele, atualmente não tem mais nenhuma. Eu também porque, perdi. Sabe, tá aquele jogo bem genérico mesmo e mais marrom impossível, sabe? É, só tem uma paleta de cor, né? Interessante isso. Foi no Photoshop, né? Deu Desaturate. Isso. Isso, e é esse o jogo. Sépia, beleza. Mais alguma coisa da Life? Eu acho que tem mais nada, não? Então vamos lá, vamos para as notícias. Fernando, você quer falar a primeira notícia aí? Fernando? Ah! Como assim, cara? Há quanto tempo ele tá de fora? Oi. Oi, Fernando. Como o Fernando está meio deprê e borocochô, vai lá então, Fred. Primeira notícia aí, vamos lá. A GPH, né, que é a empresa desenvolvedora de hardware, e não o grupo de pais homossexuais, como diz o Google. Nada impede o grupo de pais homossexuais de lançar um hardware. Tirando que é um grupo de pais homossexuais, não. Uma empresa desenvolvedora de hardware, né? Eles lançaram um novo portátil, né, que chama Wiz. Basicamente, é um portátil, assim, como tela, estilo PSP, com a tela sensível ao toque, e aquela caneta, né? Bom, pelo que dizem, a coisa mais interessante dele é que ele é compatível com o Flash Player 7. Boring. Tipo assim, por que com o Flash Player 7? Somos um óbvio. Tá pra sair o Flash Player 10 aí, com 1 milhão de inovação 3D e tal. Vão lançar com o Flash Player 7, cara? Todos os jogos massas que a gente vê em Flash hoje em dia são tudo ActionScript 3. Ou seja, esquece isso, não. Isso não vai rodar, não. Você vai poder assistir Xiao Xiao. Isso. Então, né, tipo, não comprem o Wiz. A gente vai aguardar eles mandar a versão de teste pra gente. Exato. E... quando eles mandarem pra gente testar, a gente pode até fazer um review positivo. Tá vendo, grupo de pais homossexuais? Próxima notícia então, Fernando, por favor. Finalmente, eles lançaram a box art de Chrono Trigger DS, que vai sair aí dia 25 de novembro. E, cara, a capa tá sensacional. Sensacional. Fantástico. Revolucionária. Exatamente igual a capa de Chrono Trigger de Super Nintendo. Inclusive com o mesmo erro, porque a Marley tá lançando magia de fogo. Sim, oh, com o mesmo... droga, a Mali, então, ela lança magia de gelo, ali ela tá lançando magia de fogo. Eu nunca entendi isso. Se tivesse o logotipo do Super Nintendo no canto, eu nem ia estranhar. É, esse jogo tá sendo a negação. A próxima notícia, um rumor, né, sobre o downloadable content de GTA 4, exclusivo pra 360. Um pack enorme, gigantesco, que vai acrescentar aproximadamente 15 horas de jogo. Toma! Cara, né? Tava todo mundo falando, ah, vai ser umas missãozinha extra. Pô, 15 horas de jogo. É um jogo novo, exatamente, né, cara. Vamos ver a qualidade dessas 15 horas, né? Bah, você tem mais alguma pra falar? É, o Age of Conan tá indo mal das canelas, né? Muito mal. Olha só como é que as coisas mudam e a gente precisa se atualizar. Até a última vez que eu ouvi falar sobre o Age of Conan, ele tava indo bem, exato, sabe? Ele chegou a vender 1 milhão de unidades na primeira semana de venda, assim, sabe? Uhum. Então, pô, todo mundo ficou bem esperançoso, assim, conheço gente que comprou, só que assim, sabe o que que é você ter um jogo que na tua caixa tá anunciado ali, ah, 30 itens exclusivos por você ter comprado, e só tem 2. Ah, não, vai ter esse Egg Battles. Pô, não tem ainda. Ah, você vai poder construir teus castelos. Pô, não tem ainda. Então, tipo assim, a estimativa é que desses 1 milhão de compradores iniciais, hoje em dia tem uma média aí de 400 mil pagantes mensais. Uhum. E a tendência agora com a saída do Warhammer, cara, é isso cair pra um número muito baixo aí. Tipo, na média de 100 mil a 200 mil, assim, como tá o Lord of the Rings hoje em dia. Uma outra notícia interessante é que Metal Gear Solid 5 foi anunciado. Eu queria ter uma carinha daquela coruja de Ori. Um cara que saiu da equipe do Kojima e vazou isso. É. Olha, e daí, cara, ele falou que ele garante que será mais um blockbuster. Choveu no molhado, né, velho? Mais uma coisa sobre o Metal Gear, né? Sobre o Kojima. Ele tá bem impaciente com perguntas sobre se Metal Gear vai sair pra 360. Ele tá acertando o valor. Espera, porra. Espera, calma. Calma, pô. Vocês vão saber. Semana passada a gente devia ter falado isso, como não teve na aula de semana passada, a gente acabou não falando. Um sujeito, né, apareceu na internet com um vídeo dele rodando um jogo, né, backup, né, pirata, do PS3, copiado, né, no caso. Todo mundo, né, uau, finalmente desbloquearam o PS3, mas aí foi revelado como que, né, ele fez isso. E basicamente, pra você fazer isso, você precisa de 2 HDs, e aí você tem que instalar o jogo no seu HD, pegar o HD, colocar no seu computador, copiar o HD pro outro HD, e ligar o HD, e colocar um jogo original, aí você tira o jogo original, quando ele inicia, você põe outro jogo original, aí quando você tira, aí começa o outro jogo, que não é o original que está instalado no seu HD. Ou seja, nada prático, não dá pra você copiar um jogo pirata num Blu-ray gravável e emprestar pro seu amigo. O começo é sempre bem complicado, mas essa notícia eu não tava botando fé. Até que o Dark Alex, que é o cara foda que desbloqueou o PSP já 1 milhão de vezes, ele confirmou a notícia, assim. E com certeza agora que ele fez isso, meu filho, a Microsoft deve estar investindo pesado em pesquisas pra aprimorar a pirataria do PS3. Ah, sim, é. É legal ver que brasileiro comprando o jogo original, cara, isso é muito legal. É, isso é legal, pois é. Vai ser meio triste se eles conseguirem desbloquear, assim, sabe? Como os jogos não são lançados aqui oficialmente, eles vêm de fora, ou seja, eles vêm sem os impostos corretos. Isso é tão ilegal quanto comprar um produto pirata. Mas mesmo assim, tipo, a gente tá valorizando o produtor do jogo, assim, sabe? Uma coisa que, inclusive, a gente vai discutir isso melhor no nosso cast sobre esse assunto, uhum, né? Mas é, você ter 30 jogos pra jogar significa que você não vai jogar nenhum deles direito. É verdade, cara. Sem sombra de dúvidas. Isso mesmo. E uma última notícia que eu queria falar, cara, é que começou a rolar um rumor aí essa semana que o Halo 4 já está sendo desenvolvido pela Gearbox. É a mesma empresa que fez o Brothers in Arms Hell's Highway, que eu tô achando maravilhoso, mas me deixa um pouco triste, porque a Bungie é a Bungie, né, cara? Então... É, mas, cara, vai ser o 4 mesmo, não vai ser tipo um spin-off? Tipo, é, eu acho que vai ser o 4, vai ser lançado junto com o rumor, falou que ele vai ser lançado pro próximo Xbox. Ai, é isso, cara. Você decidindo entre qual videogame da próxima geração ainda e tal, e pô, já estão planejando um jogo. Ué, mas próxima, a geração, cara, já tá acabando mesmo, hein? Tô ultrapassado, velho. Melhor pensar em comprar o da próxima já. É. Fernando, você tem mais alguma? Agora é oficial. Google divulgou que finalmente... Não. Sim. Finalmente. Não. Não é isso que você tá pensando, Fred. O Google comprou o download. Tá bom, eu falo. É isso. Não, ainda não. A Google anunciou que finalmente busca por jogos passaram as buscas por pornô. Ô, então... mas acabaram. Tipo assim, óbvio que a busca também pode ter, tipo, jogos pornô. Não, com certeza. Jogos na frente, né? Com certeza. Se a pessoa procura por Dead or Alive, ela, na verdade, tá procurando por pornô, não por jogos. É verdade. Isso é muito foda, porque no setor de entretenimento, os jogos, eles estão em segundo lugar apenas abaixo da pornografia. Eles rendem mais que cinema, rendem mais que música, rendem mais que DVD, rendem mais que teatro. A gente sabe que a pornografia move o mundo, né, cara? Quem diz que é os carros, tá mentindo, é a pornografia. A quarta guerra mundial vai ser por pornografia. Exatamente, cara. O OTV e a quinta lá vai jogos. Acabou, hein, tá vendo? Dá pra gente acreditar, né, que valeu a pena aí. Livramento da pornografia. Exatamente. Peraí, você tem que analisar o dado corretamente, assim. Não é que um diminuiu o outro, cara. Não. Verdade. É que um aumentou mais do que o outro, sabe? Acho que esse aqui é o que tá acontecendo. Mas, cara, a questão é você pensar, cara. Enquanto o cara tá com as duas mãos no joystick, cara, ele faz... Não tem perigo, né, cara? Na categoria, então, notícias bizarras, uma mulher que namorava virtualmente um sujeito pelo Second Life terminou o namoro quando ele se encontraram pessoalmente, ele viu que ela não era tão parecida quanto o avatar dela. Ah. E aí a mulher tentou por duas vezes sequestrar o cara na casa dele. A mulher invadiu a casa dele com o cachorro dela. E uma arma que atira bolinha de plástico. Puta que pariu. Ela amordaçou o cachorro no banheiro, porque tá fazendo muito barulho. Aí então a Sociedade Protetora dos Animais também vai processar ela. E o cara, né, chegou em casa, né, abriu a porta, viu a mulher apontando a arma de bolinha pra ele, saiu correndo, a mulher não conseguiu pegar, foi presa. Cara, que merda é essa? Essa é o tipo que de mulher mesmo que tinha que estar na pornografia e não no mundo dos jogos, né, cara? É verdade. Essa tá. Ah, mas complicado também, né, velho? Second Life não pode ser considerado jogo. É, não, ele podia ser um jogo se fosse pro Wii, né, cara? Seria um excelente jogo de Wii. O Dico, né? O Joker, né? Ex-Dico, ele tá criando agora, né? Já criou faz uma semana e alguns poucos dias aí, um serve de CSS no Hamachi na internet, que fica o dia inteiro. Você pode encontrar dados da rede e da senha na comunidade do Orkut, né? E se você ainda curte, né, esse jogo, vai lá, cara. Jogue. Eu acho que só isso, né, gente? Deus ajude. Só isso, né? Sim, só. O Nova Ju News fica por aqui. Sábado tem o podcast número 16. E é isso aí. Até lá. Até lá. Adeus, sai. André, você já tinha prestado atenção no logotipo do Nintendo DS? Sim, duas telinhas. Cara, agora que eu prestei atenção nele, velho. Aff, Fred. Que observação, cara. Assim, o Fred, né, sempre surpreendendo com seus skills de observação.